Sejam muito bem-vindos ao episódio de segundo aniversário do Brando os Costumes. O meu nome é Pedro Paulos. Eu quero agradecer a todos os que apoiaram nestes 2 anos o Brando os Costumes. E se quiserem apoiar um bocadinho agora, há uma pré-reserva de t-shirts. Essa pré-reserva vai ajudar a apoiar o Brando os Costumes. E no final vão ficar com uma t-shirt. Também é interessante, não é? O convidado de hoje é muito importante para a música portuguesa. Ele chama-se Henrique Amaro, personalidade não só da rádio, como de muitos outros campos da música que vocês vão ficar a conhecer, se não conhecem. Se vocês não conhecem o nome dele, conhecem de certeza artistas que ele ajudou a lançar. E basicamente ele já fez tudo. Tudo. Isto é um resumo aqui neste episódio, mas vamos começar por onde começamos sempre, que é como é que entrou a música na vida do Henrique Amaro. Os meus pais eram uns pais ditos, como se dizia antigamente, eram uns pais ditos remediados. Chegam de Moçambique, com um pé à frente e outro atrás, sem qualquer tipo de dor, não é? Eu sou um retornado que nunca sofri essa mágoa. Nem os meus pais sofreram isso, porque chegaram cá, retomaram o emprego que tinham, a profissão que tinham lá. Mas, enfim, não havia dinheiro para tudo, não é? Havia dinheiro para comprar uma casa, que era, ainda hoje mantém. Quer dizer, hoje a ideia de aluguer é mais forte. Mas na altura havia muita ideia de ser proprietário de uma casa. E eles compraram logo uma casa ali no resto de chão, com vista para a estação de Terceira. Na linha de Sintra, portanto sou um gajo, pá, que vivia na periferia com orgulho e depois, mas não havia dinheiro para mais, quer dizer, havia dinheiro para uma coisa de cada vez e então a ideia, o disco chega lá a casa muito, muito tempo depois, já tenho 9, 10 anos, portanto houve ali uma temporada em que realmente a música chegava através do rádio e é engraçado, quer dizer, como é que a coisa dá a volta e é no rádio que eu vou ganhar a minha vida. E é assim, portanto, não há. Os discos chegam lá a casa. Os primeiros, quando o meu pai tem dinheiro para comprar a primeira aparelhagem, compram-se os primeiros discos e chegam outros através de amigos dele. Eu lembro-me dos primeiros álbuns que eu ouvi em casa, na minha aparelhagem, que o meu pai tinha comprado, que era aquela onda, aquele combo de cassete, rádio e vinil. Tinha. Os primeiros eu lembro que eram os Malteses, do Vitorino, e o Carlos do Carmo no Olímpia. Mãe, mal me queres amarelos, tarde quente cheira a erva. Não me importa mal passado, se te encontro de manhã. Maio do pão moledouro, canto doce das perdizes. Em cada ano que nasce, engrossa o tronco e as raízes. Do tojo que pica a flor, da esteva que tanto amarga. Enche-se a vida de maio, quanta luz está no astro. Olhos d'águia para te ver nas ondas verdes do campo. Firma mais as azinheiras, mais das brigas e das guerras. Afastamos pesadelos, não deixes ninguém levar-me. Mãe das papoilas vermelhas, para longe da minha terra. Em enche-se a vida de maio. Quanta luz está no astro, olhos d'águia para te ver. Nas ondas verdes do campo, firma mais as azinheiras, mais das brigas e das guerras. Afastamos pesadelos, não deixes ninguém levar-me, mais das papoilas vermelhas, para longe da minha terra. No fundo aprendi a gostar, porque eram aqueles que eu tinha, não é? Isto é quando, isto é igual ao quando tu tens um single que toca na rádio. E na altura havia muitos, os lados A's tocavam na rádio. O lado B era aquilo que tu ias descobrir quando já estavas farto do lado A e ias descobrir o lado B. Portanto, e estes foram os lados A's, não é? Era aqueles que tu tinhas, portanto descobrias de ponta a ponta. O Malteses e o Carlos do Carmo ao vivo no Olimpiá ouvia de ponta a ponta, que era o que existia para dar uso à máquina. E depois há uma segunda parte. É claro que não é aquilo que me faz a cabeça. O que me faz a cabeça é o que vem a seguir. E já vem um bocadinho, não sei, por sorte, até através dos jornais que o meu pai trazia para casa, de ver televisão, de continuar. A rádio também estava muito presente em casa. A onda média da comercial era uma coisa muito, muito presente e que eu ia escutando. Portanto, tudo isso constrói, no fundo, vai construir. Por volta do tempo do boom do rock português. Sim, repara, eu nasci em 1970, em Maputo, não é? Em Lourenço Marques, Maputo, em Moçambique. Chego cá em dezembro de 74, vou lá 5 anos, vou para a escola, tenho 10 anos quando tudo isso está a acontecer. E aquela coisa de... Já tenho a aparelhagem em casa, o meu pai já trouxe, já teve dinheiro para comprar. Os jornais que ele traz falam disto. A rádio que eu ouço toca isto e, pá, no fundo, quer dizer, a televisão que eu vejo mostra isso, quer dizer, há ali uma espécie de uma conjuntura favorável que me faz, pá, no fundo, que me faz despertar para essa, no fundo, para a discografia que eu tenho hoje, que passa muito por isso. A adolescência é um período fulcral para a definição de identidade. Os discos que ouvimos nessa altura definem o nosso futuro. Eu acho que na altura é um pouco difícil tu saberes os discos que te vão moldar, não é? Uhum. Ainda para mais naquela altura, tens 10 anos, o teu critério é nulo, é aquilo que no fundo, aquilo que te é dado, é aquilo que... E o engraçado nessa altura é que dentro daquela anarquia há discos que são realmente... não têm qualquer tipo de interesse um ano depois, e há aqueles que te marcam para a vida. Portanto, tu levas com o grupo de baile e o Pacholi ao mesmo tempo que levas com a independência do GNR. Portanto, há ali uma movida tão interessante. E depois é, quer dizer, no fundo, só estou eu a dizer que tenho esta idade e que olho para trás e vejo isso, mas eu ouvi o hardcore do GNR do mesmo modo que a seguir podia pôr o Pacholi do grupo de baile, não é? Ou o Malta à Porta do Ziodo, ou outra coisa qualquer. Portanto, ali não há uma lógica muito seletiva. Na altura as coisas pareciam mais uniformes, mas com a idade as coisas têm tendência a separarem-se. Não sei se é com a idade, se é com a profissão que nós temos ou com o grau seletivo que temos, porque se nós de algum modo formos analisar o resto da população, as pessoas no fundo ficam, e o que nós vemos hoje são pessoas que, sei lá, num festival de verão procuram, divertem-se com o vão ver os Tame Impala e a seguir vão correr para ver o, sei lá, um DJ qualquer da moda, não é? Portanto, essa ideia criteriosa, cada um tem a sua, não é? E se calhar nós temos, cada um tem os seus preconceitos e os seus limites estilísticos, mas se calhar o que hoje está em... se calhar essas barreiras até se diluíram um bocadinho mais com os anos. Se há discos que me marcaram... Ah, sim, claro, o primeiro dos Duran Duran marcou-me muito, Claro, vivi aquele neorromantismo um bocadinho à distância, era muito miúdo, mas ainda hoje gosto muito dos Duran Duran, não tenho qualquer tipo de... Nem sequer é um guilty pleasure, é aquela coisa mesmo... O primeiro disco dos UHF para mim é muito marcante, o primeiro disco do GNR, o GNR e os UHF chegam primeiro que os Chutes, que é uma banda que depois, no fundo, também me marca muito na minha adolescência. E o interessante é, como era um... E sou um filho único, eu não tive um tutor, eu não tive um irmão mais velho que me deu os Led Zeppelin, os Stones, aquela escola toda que o irmão mais velho traz, não é? Nem prog rock, eu não sou do tempo do prog rock, como diz o Samuel Luria. Portanto, eu chego aos Clash por intermédio de outros, eu chego aos, eu chego aos Led Zeppelin até por, já aos 20 anos. Por intermédio do Zé Pedro. Não, o Zé Pedro, é que, como era grande fã, aquilo para mim não era música. Pá, não, era música, mas não era uma música que me interessasse. Não me interessava aquele tipo de rock. Interessava-me os Jane's Addiction. Os Jane's Addiction eram os meus Led Zeppelin. Não era necessariamente os puros, não. Eram outros. Era o Perry Farrell, não era o Robert Plant. Né, Naquela altura, os discos eram fundamentais para a identidade dos jovens. Os discos eram o passaporte para aquilo que tu podias ser. Quer dizer, não havia a lógica de fazer humor, não havia, quer dizer, o meu passaporte para aquilo que sou hoje foram os discos, foi a música, não foi uma vontade de trabalhar na rádio, não foi uma vontade de fazer humor na rádio, não foi uma vontade de ser locutor de rádio, foi uma vontade de ser, quer dizer, às vezes quando penso naquilo, o que é que eu sou hoje, o que é que me dá vontade, qual é o meu propósito? O meu propósito é dar a conhecer, sejam pessoas, seja música. E muito, até as pessoas estão um bocado ligadas à música. E nessa altura foi um pouco isso, quer dizer, eram amizades, era tudo muito ingênuo, aquela coisa de... Eu quando começo a pensar e a voltar atrás no novelo, quando penso assim, mas quem é que me fez tocar à campainha de uma rádio? Pá, foi um tipo que eu conhecia que era do Benfica, percebes? Era um tipo que era dos Diabos Vermelhos e eu de vez em quando parava nos Diabos Vermelhos e via o Benfica e via aquelas as vitórias e as derrotas com o Liverpool e não sei o quê, aquelas aventuras todas de um gajo que tem 14 anos e há uma vez na escola que ele me diz assim, pá, mas ele tinha ligações à rádio. Pá, vamos ali experimentar, tu tens uns discos porreiros, mano, tens umas ideias porreiras, mas ali, traz aí os teus discos e anda ali a... Aquela rádio pirata que se chama Rádio Mais, ali na Amadora, no Centro Comercial da Babilónia, imagina. Bem, um dia vou lá tocar à porta, naquela... Ah, tá, mas quando? Marcamos amanhã, 3 da tarde, bora lá. Bora. Cheguei lá, quem me abre a porta? Lembro-me muito bem disso, quem me abre a porta, aquilo era uma sala, no, sei lá, primeiro ou segundo andar da Torre do Babilónia, o Babilónia era cá em baixo. Portanto, eu vivia a duas estações de Babilónia, ir à Amadora ou ir ao... Eu andava no Liceu de Queluz, portanto, ir à Amadora ou ir ao Cacém, para mim eram coisas banais. Não? Como era banal chegar ao Rossio, claro. Porque a ideia de periferia... A ideia de periferia pode existir no Rio de Janeiro, não é? Que um tipo leva 3 horas para fazer a Avenida do Brasil. A ideia de periferia em Portugal é uma coisa muito... É básica, quer dizer... A minha casa, eu saía de casa 25 minutos depois, estava no Rossio, em Lisboa. Portanto, eu nunca senti... Eu ainda por cima morava em frente à estação. Eu metia-me num comboio, pá, fosse na gaiola ou fosse sentado em primeira classe, 25 minutos estava no Café Gelo, não é? Ou na Suíça. Não é? 30 minutos depois estava na Suíça a comer uma bola de Berlim. Portanto, não era nada de... Eu não vivia... Ninguém que vive... Na periferia portuguesa vive nos arrabaldes. Eu lembro de tocar a campainha e a primeira pessoa que aparece era uma pessoa que foi, no fundo, meu diretor antes depois, que é o Jorge Alexandre Lopes, é o tipo que me abre a porta. E fui deixado, tipo, não é deixado, fui deixado com pessoas de confiança que mostraram, olha, tecnicamente como é que isto funciona. Funciona assim, metes o vinil, puxas um bocadinho para trás, carregas aqui neste botão, pá, técnica básica, para o disco não, dito não chorar. Abres o microfone aqui, o técnico está ali, portanto, mas tudo funcionava dentro de uma casa, com uma assoalhada. Uma rádio pirata na altura era o café dos gajos que não queriam ir para o café. em vez de estares a jogar à sueca ou a dominó, a jogar a snooker ou a estar sei lá, a B-minis, estavas ali, cada um fazia a sua vida, mas estava ali tudo a conversar, e ao final estava tudo a conversar, e nós fazíamos esse tipo de atenção, o teu discurso, e era bom que fosse seguro, daí eu levar os textos escritos, aquela coisa. Bem, boa noite e tal, acabaram de ouvir o ZHF no Rapaz Caleidoscópio, aqui o álbum do ZHF, A Flor da Pele, primeiro álbum, marcante, babá. Prontos. Baixavas, a música a tocar, tudo a falar. Bom, mas era muito, muito nessa lógica de pá, fixe, pá, que era, estamos em 85, eu tinha 15 anos, é a primeira vez que canto na rádio, tenho 15 anos. E tinha meia hora por semana. Mas as outras pessoas, essas, deviam ser bastante mais velhas. Não. Era tudo... uns mais emancipados que outros. Aquilo que marca aquilo... até havia uns mais novos. Quer dizer, não havia mais... eu acho que era dos mais novos, mas... sei lá, havia ali uns com meses, 6 meses mais novos. Mas era tudo muito numa lógica de... isso é que eu acho... eu tenho filhos, pá, e fico naquela de... por um lado, perante este, no fundo, tanta informação, mas acho que, quer dizer, os meus pais diziam mesmo em relação a mim, não é? Que a ideia de emancipação, não é? A ideia de tu te considerares adulto, seres capaz de seres responsável. Eu vejo, epá, aquele pessoal, havia ali pessoal já muito maduro em relação àquilo que eu era. Isso é... Acho interessante que eu olhava para eles um bocado, epá, mas há um ano que nos separa, mas parece que existem 10. Mas eu, de algum modo, também nunca tentei andar muito à frente no tempo nesse aspecto, não é? Respeitei sempre um bocado a minha idade. A idade, pá, eu não quero saber o que é que os outros são, não é? Eu tenho que viver também os meus momentos de loucura. E eu sempre, como era filho único, e os meus pais foram guardas prisionais. Percebes? Então tinham até... foram muito... a vida deles, do ponto de vista de horários, é muito desencontrada. Portanto, eu precocemente tive que dormir em casa sozinho a noite toda, não é? Não sei, 9 ou 10 anos. Para mim era uma coisa habitual, não é? Ter a chave de casa com 9 anos foi uma coisa habitual. Era vulgar. E... não sei... eu acho que as primeiras vezes... Eu não te digo sair à noite, mas... eu calculo que fui ver o meu primeiro concerto, não sei, com uns 14 anos. Assim, o primeiro concerto que me marca, aquele que eu chego a casa e digo assim à minha mãe, e a minha mãe respeitou-me, respeitou-me muito, foi... eu andei numa escola que era na Escola Preparatória de Caxias. E a Escola Preparatória de Caxias está colada àquilo que era a correção, não é? Chamam um instituto, se calhar, correcional, não sei o quê, ou de juventude. Havia ali uma juventude perdida, que não tinha menos de 15 anos. Ou eram órfãos, ou não sei o quê, havia uma pequena delinquência. E não tinha quem cuidasse deles. Então eles eram todos colocados, a correção de Caxias era assim numa encosta... e eram todos colocados na escola preparatória lá de Caxias. Então todos nós levávamos com uma coisa que eu nunca mais me esqueço, que era: cada turma tem um correcio. Epá, que é uma coisa horrível. Só o nome, só a oralidade do correcio é uma coisa assustadora. Mas todos nós tínhamos o nosso. E o que é que aconteceu? Pá, estamos ali 81, 82, e os UHF, imagina, os UHF, vão tocar ao ginásio da escola. Para quem? Para os alunos da correção, uma espécie de, pá, quase de, olha, de responsabilidade civil, não é? De uma banda. Se calhar, ainda hoje acontece, e fiz com toda a gente, os fadistas aos roqueiros. Mas havia ali já na altura, e justiça seja feita aos UHF, que em 82 foram tocar para os putos, não é? da correção. Epá, eu soube daquilo, e aquilo não era, claro, aberto para o pessoal do liceu. Epá, mas eu movi mundos e fundos, disse à minha mãe: olha, hoje não há aulas para ninguém, pá, eu tenho que ver os UHF. Está bem, também não é por isso. Epá, então foi tipo dos primeiros sinais de liberdade, vai em frente, a liberdade e a responsabilidade. E lá fui, pá, e fiquei, vi aquilo. Foi o meu primeiro show ao vivo, é ver os UHF na altura do À Flor da Pele. Eu não sei, 11 anos, 11, 12, é pá, ver aquilo. E aquilo, pá, eu acho que para mim foi assim um momento, epifania total. Tipo, uau, o que é isto, pá, o que é isto? Não vi os Ramones em Cascais, não vi. Aquilo é a mesma coisa que os Sex Pistols a tocar em Manchester ou em Liverpool, não é? Aquela coisa meio muito, muito marcante. Nem sequer conhecia ninguém naquela escola. Não. Naquela de aldrabar o professor de educação física para me deixar entrar e... Pá, aqueles golpes de puto, aquela coisa mesmo... Pá, eu tenho que ver, mano, sai da frente, mano, tenho que ver isto. Ah, sim, claro, a tua mãe deu a licença? Claro que deu. Então, ou tens aulas? Não tenho nada, o professor faltou. Sai da frente que eu quero ver isto. Pá, e ali na linha da frente, um concerto dos UHF, na altura, sei lá, para 150 pessoas, ou uma coisa, uau, o que é isto? Este gajo é que toca, aí o gajo que te aparece na capa do disco, aí este é que canta, aquele, aí o que é isto? Aquilo era um fascínio total. Jorge parou os ponteiros da vida, mergulhando os olhos no mar de água fria. Até chegar onde está hoje foi um grande caminho. Ah, há muitos passos. Há um passo que é na Amadora, pronto, aquela coisa, zanga, juvenil, disserção de cada um vai para o seu lado, e há uma rádio intermédia, que era a Rádio Frequência Mais, que era uma rádio que existia ali, ao pé do Alto São João. E eu vinha, andava no 12º ano, só tinha aulas à noite, então vazia a linha de Sintra, metia o meu, pagava o meu passe, apanhava o metro, subia a Moraes Soares a pé, até a Cascos de Rolha, quase até cá acima à Escola das Artes, à escola de, ali ao pé das Olaias. António Rui, aquilo era 100 metros de António Rui. E nessa rádio, epá, uma série de pessoal que vai para lá. E depois há uns tantos que vão para a TSF, e um dos meus amigos, o Vitor Marçal, também vai para a TSF e convida-me. Pá, eu gostava muito de ir lá ver como é que isto foi. A TSF, ainda hoje para mim é marcante. Olha, antes de chegar estava a ouvir a TSF, ainda hoje para mim é muito marcante. E na altura, uau, chego lá e, pá, e o António Macedo fez força, o Vitor, e há um dia que ia lá visitar, só ver como é que funcionava. Este meu amigo fazia o período, fazia ali um painel 19-24, por aí, em que das 11 à meia-noite, 23-24, era o Fernando Alves que aparecia, e depois chegava a apanhar o comboio, ainda fiz duas ou três vezes, descer com o Fernando Alves, descemos a pé até das Amoreiras até Campolide e apanhar o comboio, porque ele também vivia ali na linha. E há aquela coisa de uau, o que é isto? Então, no fundo, ah pá, este puto tá, percebe de música portuguesa. Mas eu estava já a ter o meu curso universitário, então ia lá ao final da tarde, e uma vez há o Emílio Rangel chama-me e diz: queres ficar aqui? Então, a falar de música portuguesa. Na altura havia uma lógica que eram os especialistas. A TSF tinha especialistas em política nacional, política internacional, economia. O especialista, então eu era uma espécie de especialista em música moderna portuguesa. Epá, e fui fazendo as minhas peças, um trabalho jornalístico que eu nunca fiz, mas aprendi ali nos corredores. Que tu tinhas, no fundo, não eras autossuficiente como és hoje. Tu tinhas que te entravas para um estúdio, tinhas um técnico que gravava a entrevista, tinhas que cortar a entrevista em fita, fazer texto, cortar os... Epá. Às vezes entrava às 6, não sendo uma peça de música portuguesa uma peça prioritária, ficavas na fila para entrar no estúdio, não é? Para trabalhar com o técnico, o especialista, para trabalhar a edição. Portanto, apanhava às vezes o comboio da 1 da manhã para casa, para no outro dia às 8 da manhã estar já na faculdade novamente. No fundo, por essa sorte de estar na TSF, tenho a sorte de estar na altura certa, no tempo certo, e de o Emílio Rangel, visionário como era, também perceber que, bem, tenho uma rádio dita adulta, de informação, não é? Formatada, devidamente a funcionar, por que não experimentar aqui a ideia do FM juvenil, não é? Um jovem adulto. E eu lembro-me de estar numa primeira... numa reunião embrionária da Rádio Energia, em que ele até traz o logotipo da NRJ, que era a rádio francesa, que ainda existe, que era, no fundo foi a semente, era o ADN para aquilo que ia ser a Rádio Energia. Depois vou para a Rádio Energia, continuo na minha, de acabar o meu curso, não quero abdicar disso, quero dar essa prenda, no fundo, aos meus pais. E pronto, eu, no fundo, só me torno profissional, isto é, com um vínculo à casa, a pensar manhã à noite. Sempre recebeste dinheiro, ou seja... Sim, claro, mas nunca foi o teu trabalho. Nunca foi o meu trabalho. A tempo inteiro nunca foi. Nem na TSF, nem na Rádio Energia. Na Rádio Energia tinha um programa ao fim de semana com o Zé Pedro. Não tinha ali um vínculo diário. Por muito que me gostasse. Deve ter sido muito estranho para um grande fã de música portuguesa começar a conhecer todas as suas estrelas. Quando entra na Rádio Energia, era um gajo sem passado, não é? Tinha passado tinha um passado ligeiro por essas rádios piratas, tinha um passado ligeiro por uma TSF que não é o que é hoje. E quando chega ali, o diretor Nuno Santos, que eu conheci há alguns anos, que já fazia parte da rádio, mas o diretor de produção era o Sérgio Noronha, que não era um tipo que vem da indústria, não conhecia de nenhum lado, mas, enfim, dava-me crédito para aquilo que os outros diziam. E propõe-me, faz uma proposta, coincidentemente está a abrir o Johnny Guitar em Lisboa, e propõe-me: pá, tu conheces, gostas dos Chutes? Gosto. Não queres fazer um programa com o Zé Pedro? Boa ideia. Então vou apresentar-vos. Pá, e saio com ele, vou no carro do Augusto Seabra, lembro-me bem, e vamos comer caracóis na Rua da Esperança, que era os caracóis da Esperança, num sítio que já não existe, na rua de cima da Marquês de Abrantes. Epá, e comemos os caracóis, aparece o Zé Pedro. E Zé Pedro: ah, lá, tudo bem. Aqueles encontros fugazes, Zé Pedro conhece toda a gente, não é? Mas aqueles encontros fugazes de um gajo de fã: ah, claro, estás bom, man. A gente já se falou uma vez, e, ah, está-se bem. Tá, vamos ver um programa, bora aí, pá, não sei o quê. O Sérgio Noronha a fazer ali de Cicerone, deu umas imperiais, comemos caracóis. À noite há um concerto dos Repórteres Trábico, eu, claro, já conheço o Zé Pedro, já foi a Johnny Guitar, né? Aquela coisa, já usar o cartão VIP. Bora aí, entre ver os Repórteres Trábico, que tinham acabado de lançar o disco. Pá, pronto, e depois há essa amizade. Enfim, a amizade que eu tenho com o Zé Pedro, sei lá, com o Calu, são amizades diferentes que eu tenho com os outros. Não, eu também sempre, de algum modo, por um lado dá-me um certo... não é... Enfim, epá, cumprimentar o Rui Reininho, eu saber quem ele é e ele saber quem eu sou, que é óbvio que me dá-me prazer nisso, não é? Mas há uma... Enfim, era um puto, não é? Hoje em dia eu já não faço essa distinção. Eu acho que tenho muito mais referência por um jogador de futebol hoje, não é? Do que por um músico. Não, eu não distingo um Samuel Lúria de um colega meu, não é? Já faz parte de... Não há aquela ideia de... Ah, ok, há um... Admiração, pronto. Sim, sim, sim. É, numa linha de admiração. Tenho, gosto do teu trabalho, pronto. É uma coisa muito básica. Olha, gosto muito, ainda outro dia passei por um... Não sei por quem... E disse-me mesmo: pá, olha, gosto muito do teu trabalho. É básico, pronto. Sei lá, outros. Todd Trips é um tipo meu amigo. Frequenta a casa dele, ele frequenta a minha. Mas não... Pá, e quando está aqui, achas que o gajo está a falar de... Não, estamos a ver os putos a brincar. Não, não... Ninguém está a falar de álbuns ou de acordes ou deste disco que foi melhor que o outro. Se calhar falamos dos discos dos outros, não necessariamente dos dele. Não, não... Mas é óbvio que a música, no fundo, repara... Para uma pessoa como eu, que tem, não sei se olha, só na Antena 3, 23 anos de trajeto, epá, mal seria se eu não tivesse criado relações de amizade, claro, não é? Seria um gajo triste, não é? Claro, não te recebia aqui em casa, não, não, não, isso era uma coisa que não tenho que admitir, é óbvio que... E há outros que até tenho uma ótima, boa relação pessoal... Pai, que não tenho tanta afinidade com a música. É como tudo. Quer dizer, tu tens amigos para tudo. Tens aqueles que convidas para jantar e há outros que não, não é? Que vais sair com eles à noite, jantas fora, não é? Portanto, essa relação de amizade eu nunca escondi. Não, não, isso é uma parvoíce, aquela coisa de... Ah, não, não, a música ok. A música é um fator de... É um elemento de identidade e angariador de amizades. E repara, este meu amigo... Esse tal meu amigo, o Rui Pedro Costa, que me levou para a rádio, o que nos juntou foi a música. Foi o gajo também gramado de músicas que eu gramava, e gramado do clube que eu gramava. É uma coisa agregadora. É beber cervejas, e claro, é uma coisa agregadora. Um gajo não tem que pensar que a música... Ah, não, há aqui uma linha. Uma linha... Não, não, nada disso. Não. A história de Popoff é engraçada, porque até nasce de uma divergência que eu tive com esse próprio Sérgio Noronha. A Rádio Energia ainda não tinha começado e há um festival na Guarda, um festival que podes ver no Pop-Off, que é um festival organizado pelo Carlos Cabral, que era uma editora da Guarda, da Área Total, que chegou a editar Mão Morta, o Odeia Rainha do Rock and Roll, e faz um grande festival, e o Sérgio diz: pá, pessoal, Henrique, tu e o outro tipo que era o meu amigo, o Mesares, o Mário Filipe Pires, pá, vão lá para a Guarda e pá, para marcar a presença da rádio. Ainda não começámos, mas vocês vão, no fundo, vão dizer que nós já lá estamos. E vou eu, não é? E vou eu para, não para a Costa, mas para a Guarda. Pá, e não o autocarro, era um autocarro que levava o pessoal todo de Lisboa, os Censurados, os K4 Quadrado Azul, a equipa de Pop-Off, que também estava na onda, ia filmar. Pá, eu faço amizade com o Zé Pinheiro. O Zé Pinheiro, pá, aquela onda, conversa, mesmo, empatia pessoal. O Zé sabe que o Rui Monteiro está de saída do Pop-Off, que na altura diretor do Blitz já, divergências com RTP, cenas. E convida-me se eu queria fazer reportagem. Fazer umas entrevistas. Porreiro, aí a televisão, pá, uau! Ainda não está a começar uma coisa, já está a começar outra. Porreiro. E eu vou fazer apontamentos de reportagem. Sei lá, lembro-me de fazer o Querel dos Pop Del Arte, o vídeo do Querel dos Pop Del Arte na Galeria Monumental, falar com o João Peste, enfim. Algumas peças, não necessariamente ligado à escrita de textos. Isso só acontece uns anos mais tarde com o Zé Pedro, quando há o Vir ao Vídeo, e sim, ele apresenta com a Xana e eu vou numa descrever uns textos e depois apresento. Nunca o meio musical foi tão rico em quantidade, qualidade e diversidade. Há demasiados músicos portugueses tele-invisíveis que não merecem estar sujeitos exclusivamente à ditadura dos tops de vendas ou ao pouco convincente circuito de playbacks. Boa noite e parabéns por serem testemunhas do nascimento deste spray. A partir de agora contamos convosco todas as semanas, sempre neste horário, aqui na RTP2 e RTP Internacional. Se há cada vez mais músicos portugueses que merecem tempo de antena, são muitas mais as antenas que necessitam das músicas e das palavras que o spray vai espalhar. Prometemos encher o vosso televisor de sons e imagens que têm andado meio escondidos e que, para além de serem novos e estimulantes, merecem toda a vossa atenção. Sim, houve sempre uma distância grande entre uma dita cultura urbana e a televisão. Isso é um facto. Não só relacionado com a música. O teatro também o sentiu, o cinema também o sentiu, a dança, enfim. A gente, quando fala em cultura urbana, não pode focar só na ideia de música. Eu acho que, aliás, já sentiu mais. Eu acho que hoje... Quer dizer... Por causa da internet. Sim, por causa da internet, mas muito porque também não tem uma lógica hoje. Hoje o Pop-Off é completamente um spray, meia hora de música. Uhum. Aquela ideia de magazine que parece ali na televisão meia horinha e que descarrega tudo o que acontece em Portugal, está aqui. Tipo, Thomas, é pílula de dia seguinte, não é? Ah, queres saber tudo? Então tens que ver isto. Pá, isso felizmente já acabou. O que se quer, aquilo que eu continuo a achar que é deficitário, é uma coisa, uma chamada dose regular, isto é, diário, não é, nem sequer é um magazine, é tu poderes ver o documentário do punk feito pelo Don Letts esta segunda-feira, ao mesmo tempo que amanhã vais ver a Pina Bausch, estás a ver... Uhum. E às vezes isso é que na televisão continua a ser, a meu ver, deficitário. Há um lado jornalístico que sobrepõe, não é? Que as armas químicas na Síria, o problema dos refugiados, não sei onde. Portanto, há um lado documental, que ainda bem que as televisões portuguesas, no fundo, continuam a dar esse reflexo disso, não é? Mas há um lado documental jornalístico, não é? Do que se passa no mundo político, no mundo social, que se sobrepõe a um lado, diria, quase que artístico. De facto, não há essa... Pá, tenho aí o DVD do Marco Ribó, nunca ouvi na televisão. Porquê, man? Marco Ribó é um dos maiores guitarristas do mundo. onde um gajo que influenciou uma história inteira, não necessariamente focado na ideia de, ah, olha, aqui está o Popoff, vê o Popoff e vais ver música moderna portuguesa, ou Spray, ou não sei o quê. Não, isso acho que já teve o seu tempo, não é? É bacoco, isso é completamente, como é que se diz? Marcou o seu tempo. Eu sempre tive muita sorte na vida, A Rádio Energia dissolve-se por incompatibilidade do Nuno Santos com a administração, etc. E houve ali uma espécie de solidariedade em bloco com a pessoa. Por sorte minha, eu não vivi esse drama. Eu não tinha responsabilidades, não tinha que pagar casa nem carro, não tinha filhos, não tinha família. Estava na tropa, estava no serviço militar obrigatório, tinha acabado o meu curso, como te disse há pouco, nada me movia. Claro. E portanto passei os, olha, digo-te, os 4 meses ou 5 meses que eu passei na tropa foram para mim diria quase clínicos, e no fundo protegeram-me de viver um drama que essas pessoas viveram, não é? Do ponto de vista pessoal, uns mais, outros menos. Esse período de, não sei, de setembro a janeiro de 1993, 94, já nem me lembro, enquanto os meus colegas, no fundo, as pessoas que eu conhecia, que estavam a ver um drama de, pá, mental, pessoal, financeiro, aqueles dilemas, eu não o tinha. Portanto, eu, quando saio, ao mesmo tempo estava na tropa, estava a acompanhar isso, e para a cabine telefónica falar para casa, para a minha mãe, e ela contar-me, olha, ligou para cá para casa não sei quem, disse que quando chegares no sábado vais para os pastéis de Belém, vocês têm a reunião ao final da tarde, não sei o quê. Portanto, esse lado. Portanto, eu não vivi isso na pele, estava um pouco distante, não é? Mas, epá, no fundo tinha que me sentir solidário com as pessoas que me sempre fizeram. No fundo eu fazia parte deles, aquilo era um corpo uno. E eu não tinha nada a perder, no fundo, como te disse, não tinha nada a perder. E então fui na onda. Uma onda que, no fundo, deu certo. Porquê? Porque logo depois aparece o nosso querido Jaime Fernandes e nos desafia a todos para, no fundo, construir num mundo maior, não é? A ideia do que era uma coisa que nós sempre ambicionámos, que era aquela coisa de uma rádio pública, uma rádio nacional, não sei o quê. Eu era um catraio também. A mim interessava-me ter o meu espaço. Que idade é que tu tinhas? 23. Eu tinha 23 anos e a única coisa, quando o Jaime Fernandes me chama, é o que eu lhe digo é mesmo: tudo bem, Jaime, eu estou consigo, mas eu tenho que ter, eu quero ter uma hora por dia para a minha música, que é música portuguesa. Ah, mas achas que é possível? É engraçado essa parte. Achas que é possível? Eu acho que é, mas se não for... Eu também comecei a interessar por música brasileira. Olha, tenho aqui uns tipos que cantam em português do Brasil, que dá para... Temos 13 temas, 14 temas, 14 canções por hora, não é? Pá, se não for possível, já temos aqui duas ou três do Brasil e também ninguém se vai chatear. E foi assim que, no fundo, começa a fazer isso. Começa a pôr o Chico Sainz, o Gabriel Pensador, os Titãs, do Titanomaquia, enfim, um bocadinho de Barão Vermelho, uma série de bandas, os Racionais MCs, que eu já tinha o disco, uhum, do Mano Brown, enfim, uma série de coisas. Entretanto, entras no mundo das compilações. A ideia de compilação de um programa de rádio era uma ideia que não era uma ideia vulgar. A ideia de compilação era uma coisa muito vulgar nos anos 80, ligados a editoras. O rock, a Dança do Som tinha, os concursos de música moderna rendiam uma, portanto, eu, como vivi isso tudo, epá, quando eu pude ter a minha seleção, né? A minha mixtape, no fundo hoje é uma mixtape, é aquilo que tu fazes hoje no Spotify ou num sítio qualquer, era a coletânea. Na altura tinha que ser matéria, ou era vinil, qualquer editora a tinha, a Área Total teve a sua, sei lá, havia editoras que começavam, o Divergências da Ama Romante é ainda hoje uma coletânea muito marcante. No fundo, cada editora tinha o seu sample, o seu sampler, não é? No fundo, de mostrar o seu catálogo. E eu queria ter o meu. Quando chego à Antena 3, uma altura, depois fiz no fundo, um negócio, não foi negócio nenhum, disse só, arranjei um editor, aquilo depois pedias a todos os grupos que dessem uma música e fazias a tua coletânea. E fiz a minha primeira coletânea com o nome do meu primeiro programa, que era o 100%. Fui ter com o Samuel Lopes, na altura da Música Alternativa, da editora. Pedi ao João Paulo Feliciano que me fizesse a capa. Ele fez, ele e o irmão, o Mário, fizeram uma capa de 100%. Porque era basicamente, também era um nome roubado aos 100% dos Sonic Youth. Aquela onda de dar tudo. E faço essa coletânea que tem os The Weasel, que tem, epa, sei lá, os Blind Zero, um Zero Amarelo. Portanto, faço essa coletânea, mas isso é, e desperta-me por uma coisa que eu, no fundo, sempre, eu nunca achei que, eu nunca me completei só com, como não sou uma personagem da rádio, não sou um comunicador, não sou um entertainer, não tenho essa vertente só. Como nasce também numa lógica de ver outras personagens, o Tony Wilson, não sei o quê, que era apresentador de televisão e tinha a editora, sempre, como sempre vivi nesse imaginário, também me apeteceu ser um bocadinho o António Sérgio, grande referência, não é? Sempre, que era locutor, era realizador de rádio, mas também tinha a sua editora, e foi produtor dos Chutos, e tirou fotografias, e foi programador de não sei o quê. E eu também, ao mesmo tempo, quis emular para mim esse tipo de no fundo, daquilo, dos meus tutores, não é? Dos meus moldes, não é? No fundo, sou cópia deles, ou tento copiá-los. E isso para mim é... Daí surge a minha necessidade de editar. No fundo, aquilo que eu dizia há bocado, que é a minha profissão é dar a conhecer. Agora, seja de edição, seja na rádio, seja... seja através do programar um festival, seja, como se chama hoje, o curador. É isso que me interessa, é dar a conhecer. Tal como deu a conhecer como programador do Palco 6 da Expo 98. Foi, se calhar, uma das maiores aventuras naquela idade, porque era uma coisa... Imagina, tu pensares, todos os dias, durante 4 meses, tens que programar um palco. Eu não sabia como é que se fazia. Isso é o sair para fora de pé, que é uma coisa que eu nunca gostei muito. Eu não gosto de opinar sobre aquilo que realmente não conheço, não é? Aquela coisa do opinador que opina sobre tudo é uma coisa que me chateia um bocado. Chateia-me a mim, às vezes, não? E em relação aos outros também, mas cada um tem a sua praia. Mas não, e isso foi porreiro porque era um bocado... No fundo foi... Eu sentia-me uma parte... No, Portugal inteiro estava nessa, não é? A Expo é isso mesmo, que é... Pá, sai para fora de pé, sai lá, vai lá, tens hipótese para, há dinheiro, há equipamento, já... Aquela, quem viveu a Expo 98 sentiu um pouco isso, que era... E hoje, com esta distância de quase de 20 anos, sente, uau, eu nunca mais voltei a viver aqui. Não é o meu caso, porque até vivo quase diariamente essa coisa de hipótese de enfim, andares fora de pé. Mas naquela altura, aquilo, havia ali uma comunidade, havia uma movida nacional de uau, vamos aí à descoberta, vamos extravasar, vamos em busca do sonho, vamos em busca da utopia, vamos concretizar a utopia, vamos... E isso foi, pá, para mim foi muito importante. Quem não tinha bilhete para a Expo 98 não conseguia ir ao Palco 6. O Palco 6 tornou-se uma espécie de um ponto de encontro para todos aqueles que trabalhavam na Expo. E aí foi uma coisa muito, muito fixe, porque as pessoas começaram, olhavam para o Palco 6 como, sei lá, como olhas para o Lux ou para o Lounge, conforme, não é? Era um ponto de encontro. Quando já tudo acabou, tu sabias que ali, epá, havia umas cervejas e havia uma música que tu querias ouvir, que era fixe. E isso foi porra. Mas era todos os dias. Não havia... Eu lembro-me uma vez ter entrevistado na Teleexpo, a televisão da Expo, e a pessoa que lá estava a perguntar, ah, tal, mas ontem estavam aqui os Silence 4, e isto, havia pessoas, portanto, foi no 98, é os Silence 4 a mandar no território. E, mas como é que é possível os Silence 4 estarem num palco como o Palco 6 e tal? No caro, o Palco 6 não foi programado no mês anterior, foi programado há 2 anos. E a maqueta deles apareceu há 2 anos, e yeah, tudo bem, 2 datas no Palco 6, que era uma banda, é, yeah, fixe, mora aí. Portanto, eles estarem lá 50 pessoas, ou estarem 5 mil à volta, que foi o que aconteceu, pá, olha, foi mesmo assim, não é? Programação à distância é o que faz, mas é um exercício bom de rigor financeiro, de programação, de ganhar os contactos. Acho que foi uma escola para todos aqueles que trabalharam na Expo. Acho que foi uma coisa meio académica. E eu acho que ali o tocar na Expo era o tocar no Palco 6 da Expo, e depois tocar na Praça Sónica, era assim o palco maior, era o altar, não é? O Palco 6 era uma espécie de um Johnny Guitar / Rock Rendezvous, e o outro era assim o Estádio de Alvalade, não é? A Praça Sónica é um bocado de concerto de estádio. Não, acho que também era um bocadinho de uma lógica meio curricular, de eu estive lá, eu toquei lá. Portanto, havia ali um orgulho de banda, não é? De para já individual, não é? De poder dizer à família, eu vou tocar à Expo, não é? Aquilo era uma coisa, eu fiz parte daquilo, eu também fui. Acho que era mais por aí, menos do que outra coisa. Não era para ganhar dinheiro, não é? Era para... Mas era mais, era um orgulho, diria, individual. estás há tanto tempo na música portuguesa e que já viste tantos, mas mesmo muitos fenómenos a acontecer, nunca sente assim um bocado de cinismo do género isto vai passar? A experiência que me traz é não tirar juízos precipitados, mesmo de uma coisa que tu podes não... Eu vou-te dar um exemplo de uma coisa que nunca me tocou, quer dizer, tocou-me, sempre gostei do movimento, não necessariamente ouvir o disco em casa. Café, pega-monstro, etc. Acho que tudo tem o seu tempo. Eu dei por mim a ouvir este disco que ainda não saiu das pega-monstro, eu adoro o disco. Vai ser um dos discos, para mim, deste ano. Dificilmente vai haver um disco que me satisfaça tanto como os discos das pega-monstro. E os outros três não me disseram nada. O que a idade me diz e a experiência me diz é realmente aquela coisa, aquela crosta de tartaruga velha, que me dá tempo para, se calhar não me excito tanto com um tipo que apareça com umas canções assim mal amanhadas e não sei o quê, que o pessoal diz bem ou não sei o quê, se calhar tenho aquele preconceito ou aquelas reservas, mas fico à espera do momento. E no caso das Pega Monstro, fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Ainda bem que chegaram lá agora. Estás a ver? É o terceiro disco, é o quarto, ou não sei o quê, não faço ideia. Já o anterior teve. O Alfarroba já tinha lives de... Mas este aqui, pá, é um disco que me enche as medidas. Eu tenho o link privado do SoundCloud e ouço aquilo direto, estás a ver? E eu acho que é esse... É um bocado aquela coisa de não tirar juízos precipitados das coisas. Isso eu gramei... E eu acho que essa é a parte que me... Que eu gramo mais, que é... Eu não tenho, imagina, mesmo com a minha idade e a minha experiência, não sei o quê, não é o envelhecer que me chateia. É o ficar antigo, entendes? O ficar antigo é que é uma merda. É um gajo ficar agarrado antigamente, eu fiz, eu não sei o quê, pá. Agora, se calhar há umas que eu não compreendo, como é óbvio, mas isso também não é fator da idade. Se calhar há gajos com aquela idade também não as compreendem. Eu, pá... Gosto à brava, sei lá, e os meus filhos são muito fixes porque me trazem esse... Já ouviste o novo single do Hollywood? Já ouviste o novo vídeo do Regula acabou de sair? Eles são mais ligados a essa coisa do hip-hop, que eu também gosto muito. E depois chego lá, vejo uma coisa, sinto mais afetividade a outra, toco ou não no programa, não, há coisas que me podem mexer comigo e eu achar que não tem qualquer tipo de viabilidade na minha vida radiofónica, atenção, não gosto de misturar as coisas também, mas grande sentir, olha aqui o discurso do hip-hop português a ter malandragem, sem ser só reivindicação, sem ser o lado social, olha o lado sexual e social. Eu gosto disso. Agora, isso é a meu ver, é o lado mais porreiro que a experiência te dá. Durante estes anos deve ter havido muita coisa que Henrique Amaro pensava que ia ter imenso sucesso e que acabaram por não ter, e outras coisas que achava que não ia bater e depois acabou por se tornar muito grande. Isso aconteceu muita coisa, não para o meu bem e para o bem deles. Acho que um locutor de rádio ou uma pessoa que trabalha em televisão não deve estar comprometido com o futuro das coisas, quer dizer, está comprometido com o seu gosto ou... Quando está numa lógica de mostrar, quando está numa lógica de angariar a audiência, vai buscar aquilo que está a dar no momento, não é? O que me move é aquilo que, vá lá, que mexe comigo hoje. Imagina, eu fiz até agora 10 coletâneas para a FNAC. Novos talentos, a ideia de novo talento, não é? Aquela semi-virgem, ou coisas ditas novas. 10, no mínimo, a 20... Foram mais, mas vá lá, 25 por cada uma são 250 bandas. É claro que, pá, 50% desapareceram, não foram nada. Por mais que aquelas canções fossem incríveis, claro. Houve. Mas não é isso que me move. Isso é há uma série de variáveis que, no fundo, mexem com o sucesso, a viabilidade da banda. Tem a ver com a disponibilidade da banda, com as pessoas que os rodeiam, com a canção que vem no disco a seguir. Tanta variável que não sou eu, não é o tipo que divulga na rádio que vai ser responsável por isso. Cada novo CD destas compilações acabam por ser uma garrafa onde se metem todos os melhores momentos do ano, que no futuro possivelmente perdem o seu sentido. Tu és amigo do Alvin e eu outro dia estava a ler somos amigos do Alvin e um dia destes estava a ler há muito tempo já, saiu um livro de não sei o quê, com técnicas de comunicação, não me lembro. Mas eu comprei esse livro, eu estava lá à solta, lá numa prateleira da rádio, e eu saquei o livro naquela, estava lá perdido. E o tipo que foi convidado ao Alvin dizia isso do Alvin, que era: o Alvin tem tudo para dar errado, mas dá certo. Do ponto de vista da técnica, uhum, né? Da técnica da comunicação. Pá, é um anarquista da comunicação, não sei o quê, mas dá certo. E há outro gajo que tem tudo para dar certo e dá errado. Na música é a mesma coisa. Felizmente que é assim. Felizmente, quer na comunicação, quer na arte, ainda é assim. O lado do acaso ainda sobrevalece sobre o lado programático, não é? Sobre o lado, diria, ortodoxo da coisa. Se cumprires isto, vais ter sucesso. Não, não é assim na música. Henrique Amaro está na Antena 3 desde o seu início, há 23 anos. Uma rádio que em Portugal é completamente diferente da maioria das outras. Ah, ainda bem que o é. Acho que nunca se pode comparar, no caso da escolha da edição musical, do lado editorial musical da Antena 3 com as outras, porque a própria gênese da rádio é diferente, as outras são mutantes. Repara, RFM há 3 anos, o que é que era? Era uma rádio completamente diferente daquilo que é hoje, e eu ao mesmo tempo, epá, eu fico surpreso. Até fico surpreso e fico agradado e ao mesmo tempo fico muito admirado e com muita admiração pelas pessoas que lá trabalham. Como é que as pessoas são capazes de se transformarem? Não é? Como é que tu trabalhas numa lógica, vá lá, de uma pop portuguesa mainstream e de um momento transforma, com o mesmo recurso humano, transformas a rádio do ponto de vista musical e as pessoas continuam a ter a mesma eficiência. Pois. Entendes? Isso é de um gajo ficar admirado, a maneira como as pessoas são capazes de se... É a velha história do tirar o queijo e as pessoas serem capazes de se adaptarem a uma nova vida. Isto é realmente admirável para os meus colegas de outras rádios, porque nós nesse aspecto estamos muito confortáveis, não é? O serviço público dá-nos sempre aquela margem de liberdade, margem gigante de liberdade, que não nos obriga a fazer esse tipo de exercício. No fundo, podemos sempre manter ali uma espécie de... Não, eu hoje, eu gostava de... Mas nos outros lados, às vezes, não há o gostar de... Não, tu tens que... Não há a gostar de... E falas aqui no meio. Epá, eu gosto desse... Eu admiro os meus colegas, sem atenção, não há qualquer tipo de... Nem de ironia, nem de cinismo naquilo que eu estou a dizer. Mas admiro esse trabalho porque eu não o tenho. Eu iria sofrer muito com isso. Não quer dizer que não conseguisse fazer, mas iria sofrer muito com isso. Não quer dizer que eles não sofram também, não é? Mas é muito mais... Admiro essa capacidade de reação e ao mesmo tempo de ter sucesso, não é? Não é aquilo, não é? Ai, não tem sucesso, é fracasso. Não, não, é sucesso. Estão a combater, estão numa guerra que não é da Antena 3, nem da RTP. Mas é fixe, eu gosto de sentir isso. Às vezes, quando falo, ai, a rádio em Portugal. Rádio em Portugal, porra. Rádio em Portugal, há poucas no mundo. Assim, tu tens uma eficiência da RFM. Para aquilo que faz, e eficiência da rádio comercial para aquilo que faz. O que és melhor? Não, eu não sei fazer melhor. Pois. Depois tens Radar, Superbox, Super Rock FM, SBSR, Vodafone FM, Antena 3, tens as rádios universitárias para quem vive em Coimbra ou em Braga. O que és melhor rádio? E depois tens um mundo cyber, né? Podcast e não sei o quê. Quântica, oxigênio. O que és melhor? Mas qual é o país do mundo, qual é a capital europeia que tem... Não, também não conheço todas, mas que tem isto tudo. Eu não estou a ver qual. terem escutado mais um episódio do Brandos Costumes. O meu nome é Pedro Paulos. Foi um episódio muito interessante, não foi? É sempre bom ver outras perspectivas na música. Já sabem, vão a brandoscostumes.pt ou à página do Facebook para reservar a t-shirt do Brandos Costumes e apoiem este podcast. Voltamos daqui a 15 dias. Não se esqueçam de ser altamente...